Olá, pessoas. Sou a Paula e convido vocês ao caminho da regeneração de cada uma de nós, das nossas relações e do território que somos e que nos acolhe. O bairro do Souza, em Monteiro Lobato, Serra da Mantiqueira, interior do estado de São Paulo, bioma da Mata Atlântica. Este é o Café Regenerativo em Comunidade. Neste nosso primeiro encontro, em plena lua nova, tempo de sonhar, onde você está e como você chega? Eu estou em minha varanda, contemplando essas montanhas que tanto me encantam. Chego desejando que este seja o primeiro de muitos encontros e trago comigo três assuntos para que comecemos a estreitar laços. Como você gosta do seu café? Eu não gosto muito de café. O café não é muito bem-vindo no meu dia. Eu não gosto. Ah, o cafezinho tem seu valor, né? É um lugar para mim de encontro. Mais do que um hábito necessário cotidiano, para mim tem esse lugar de lugar comum, né? Gosto de café forte, quente e açúcar, um pouquinho de açúcar, né? Ou um docinho acompanhando. O café eu tomo todas as manhãs. É uma das primeiras coisas que eu faço é tomar um café bem forte com um pouco de leite. O café especificamente eu não tomo. Eu gosto do meu café na prensa francesa, porque ela preserva os óleos naturais do grão do café. Eu acho que é um jeito de fazer café simples, mas tem uma sofisticação ao mesmo tempo. O que acompanha o meu café, eu acho que é um momento de pausa. Para você, o que é comunidade? Nossa, que pergunta é essa? Eu acho que a comunidade é feita por coletividade. Você vive num espaço só e fica com muitas pessoas. Vocês se encontram várias vezes. Pra mim, viver em comunidade é bom, é gostoso. É um sonho, né? É um sonho que acho que já vivemos em tempos ancestrais, mas que hoje em dia é quase uma utopia. Romper, né, com o individualismo instaurado. É uma esperança, resolução, onde a gente se junta para realmente somar forças, onde cada um possa ser quem é e trazer seu talento, uma grande rede, uma grande teia. Comunidade para mim é cuidar, compartilhar. Aqui é uma comunidade, no bairro do Souza é uma comunidade, é um bairro pequeno. Então a gente poderia olhar um pouco mais com um olhar de carinho para cada pessoa, entendeu? Nossa comunidade tem pessoas muito boas, também tem pessoas que cuidam muito da vida do outro. Para essas pessoas eu daria um gatinho para que cada um pudesse cuidar da sua própria vida. Uma comunidade, a gente tem que se apoiar, tem que se ajudar. Comunidade, eu lembro muito da minha avó, que já é falecida há 10 anos já. Que saudade. E na casa dela, né, na cozinha dela, passava muita gente, assim, todo dia tinha muita gente passando. E era uma relação muito forte, assim, com o café. E era um lugar onde tinha todo um convívio, né? Onde tudo era discutido ao redor daquilo. Tudo acontecia ao redor daquilo, né? Tudo acontecia naquele fazer. Então, eu acho que comunidade tem a ver com isso. A gente tem uma rotina, a gente tem coisas para fazer na vida. E, em geral, tem certas semelhanças, né? O que a gente precisa fazer ou não. E a comunidade, a gente se ajuda a fazer, a gente troca, a gente ajuda o outro a existir. Eu acho que a comunidade não é necessariamente um lugar de afeto. Talvez a sua comunidade não seja seus amigos, né? Pessoas que você se afeta num lugar mais íntimo. Mas é um lugar que você vai ser afetado e você vai afetar, queira você ou não. Nós não somos organismos que sobrevivem sem o outro. Somos necessariamente, né, uma comunidade. E regeneração? O que regeneração ou regenerar significa para você? Regenerar, para mim, eu não conheço muito bem a palavra, nem o sentido dela, mas eu já ouvi você falar muito disso aqui em casa, né? Então, eu acho que regenerar é refazer, replantar, é um ciclo. Para mim, a regeneração tem a ver com um lugar de cuidado, um lugar de transformação profunda, de regenerar terras destruídas ou inférteis ou detonadas, até acho que as próprias relações, né? E forma de estar no mundo. Regeneração, para mim, significa renovação. Reviver, pegar uma coisa que está quase morta ali e tentar fazer com que ela viva de novo. Para falar a verdade, eu acho que eu estou passando por um processo de regeneração. Eu acho que sempre a gente está passando por esse processo. Quando eu escuto regeneração, eu tanto entendo que é uma palavra, é uma prática, que eu me identifico, mas também é um conceito que já faz a gente entender que houve um caos, né? Uma destruição. Caos ainda é um outro conceito muito antes de tudo. Se a gente produzisse o caos, talvez não fosse tão ruim assim, mas a gente produz a destruição, a insalubridade, a injustiça, né? Eu acho que regenerar também tem a ver com o tempo. Tem muitas coisas, olhando para a natureza, que se regeneram, que seguem seus ciclos, né? Então, talvez, quanto humanidade, convivência, regeneração é criar esse tempo com cuidados, né? Saudáveis. Mas aí, quanto coletivo, a gente precisa fazer acordos, né? Para entender o que é melhor. Eu acho que é uma coisa importante também. Uma lindeza escutar essas vozes da nossa comunidade. E descobrindo que talvez eu não tenha servido as bebidas certas para as minhas visitas. Eu gosto do meu café, que ele seja de um grão de torra clara. E confesso que eu ando tomando quase que um chafé. E sem açúcar. Muitas vezes é momento de pausa. Em substituição ao cigarro, que eu deixei há bastante tempo, ele entrou nesses lugares que o cigarro ocupava, que é de pausa, de respiro, de começar alguma coisa. O café não vem pra mim no começo do dia, ele vem com trabalho, assim. Tá nesse lugar. Sentar, escrever, trabalhar, desenhar, enfim. Vou começar pelo dicionário, que é um lugar que eu adoro. Então, comunidade. Comunidade no dicionário. Qualidade daquilo que é comum. Comunhão, sociedade. Vamos de internet. Comunidade é um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como viver na mesma área geográfica, ter interesses ou objetivos em comum, ou uma história e cultura compartilhadas. Essas comunidades podem ser físicas ou virtuais e são caracterizadas pela interação, cooperação e um senso de pertencimento entre seus membros. A explicação me tocou mais, principalmente ali no final. Interação, cooperação e um senso de pertencimento entre seus membros. Mas eu ainda sinto falta de outra coisa, das seres mais que humanas nessa composição aí comunitária. plantas, animais, montanhas, rios, insetos, fungos. Tudo isso que a gente nomeia como natureza e está precisando procurar outra palavra para nomear, já que nós também somos natureza, né? Posso considerar que minha resposta segue por um caminho mais ou menos assim. Comunidade é formada por um grupo de seres humanas e mais que humanas que compartilham algo em comum, como viver em um mesmo território. Regenerar significa gerar ou produzir novamente, formar-se de novo, reorganizar, restaurar, reconstituir. Eu tenho um sonho. O sonho de uma comunidade regenerativa. Contribua com a nossa regeneração individual, passando pelo que acreditamos, por como nos portamos, por como nos expressamos, pelo que reconhecemos de valioso e por tantas outras coisas que diz respeito à nossa subjetividade. Regeneração das nossas relações, tanto entre nós pessoas como nós, o que tem se chamado de seres mais que humanas, e também com esse nosso território, com o que a gente chama de natureza, que também somos, né? Então, com esse espaço que nos abriga. Então eu sonho com isso. E acho que esse é um sonho que a gente pode mergulhar. É um sonho que a gente tem que mergulhar comunitariamente. E lá se foi o nosso tempo juntas. Como essas vozes chegam em você? As vozes do nosso território. Eu quero muito agradecer a quem compartilhou um tantinho de seus sentires e pensares com a gente. Super obrigada, Olivia, minha pequena. A Silvana, a Manu, a Ana e a Tris. Muito, muito, muito obrigada. Gostei demais deste nosso primeiro encontro, deste sonhar com uma comunidade regenerativa. E saio curiosa sobre como este meu primeiro podcast da vida será recebido por vocês. E você? Sai como deste encontro? Espero suas vozes em nosso próximo café regenerativo em comunidade, na lua crescente, tempo de planejar.